Vou ver se eu comprar uma vitamina pra botar ali em cima ali. Eu comprei com outro que eu tenho. Tá até na muda também, mas já acabou já. Vou comprar mais. Vitamina boa pra caralho. Minha zinha, qual é o nome? Tem que botar uma vitamina nesse braçaria aqui. Deixa eu tocar o canto. Já fui levar pra minha. Os quatro tá servindo, ela volta pra ficar mais. Esse leite é o mansarrão, não, Renato? Ah, tá, é o outro aqui.